Fronte Investiga. Últimas horas antes da votação de domingo, o quadro Fronte Investiga de volta às ondas da sua rádio em busca de intrigantes respostas para intrigantes mistérios. E o assunto de hoje, claro, chama-se eleições municipais, com uma grande dúvida no ar. Quem ganha? Não exatamente. A grande pergunta que interessa a todos, e ao mesmo tempo a ninguém, é a seguinte: onde se esconde o iguaçuense com espírito de porco, vulgo iguaçuíno, no fim de semana eleitoral? O que faz? Como vive? Do que se alimenta? Vamos de pocilga em pocilga, de chiqueiro em chiqueiro, de boca maldita em boca maldita atrás de respostas e, bem, encontramos algumas, poucas, é verdade, mas que são simplesmente estarrecedoras. Ouça o que disse esse legítimo iguaçuíno quando perguntado sobre os motivos que o levarão às urnas no pleito deste domingo. Atenção! Tirem as crianças do carro porque o conteúdo é inapropriado e simplesmente estarrecedor. Meu voto é do Zé do Porco. Porque ele sempre nos tratou bem. Nunca deixou faltar lavagem. Mesmo que muitas vezes o serviço tenha sido porco. Mas é de porcaria que a gente gosta. Dane-se o resto. Quero saber da minha lavagem. Do meu próprio umbigo. Do meu umbigo de porco, que não é tomada. Pronto. Falei. Em pleno centro da cidade, encontramos uma legítima iguaçuína, confundida inicialmente com uma iguaçuense por estar com carro adesivado com mensagens de apoio ao juiz Sérgio Moro e de combate à corrupção. A fala dela, entretanto, não deixa margem para dúvidas. Iguaçuína, da Gema. Sim, ele faz cucu, cucu. Meu candidato é o Turma. Tumátil. Ele prometeu um cargo para mim. E se ele não cumprir? Chafurdo tudo no ventilador. Na internet, navegando nas redes sociais, encontramos outro típico iguaçuíno, o cabo eleitoral que é mais papista que o Papa, que defende o candidato com unhas e dentes, como se disso dependesse o futuro da teta. Bom, quer dizer, depende, né? Confira o que ele disse em caps lock, embebido com muita, muita cobiça. Não, não acredito no candidato. Mas ele está me pagando. Então, fico 24 horas nas redes sociais. Plantando boatos e defendendo com unhas e dentes. Olha só o meu casco. Já está sem unhas. De tanto que eu digito. Se eu acho ele um vagabundo. Claro que acho. Se não fosse vagabundo, não precisava me pagar. Ha ha ha ha. Sujeira, mau cheiro, degradação. Neste domingo, os iguaçuínos irão às urnas com tudo. Serão os iguaçuenses, que parecem ser os únicos interessados em não fazer porcaria, capazes de barrá-los? Mistério cuja resposta você confere neste domingo, a partir das 5 da tarde, com a cobertura ao vivo da apuração dos votos das eleições municipais aqui nas ondas da sua rádio. Bom voto! Saúde! Assim não, porcalhão, assim não!